anjo, pra aquele velhinho da TV Tropical, Eugênio Neto, integralista, reacionário, filho da puta, fascista! Todo fascista é neurótico, todo fascista é frustrado.